Desce o 050, na proa de Itália, chegada a Mari, vem com o 39. No 807, após a passagem do Airbus da TAM, ingressa via Juliette, posição meia dúzia. Após passagem da aeronave da TAM, via Juliette, para meia dúzia. Vicente, Vitorino Juliette, tem um traço agora na curva final, aguarde. Vitorino Juliette, atendendo a estreia turbulência do Bang da Gol. Completando o pouso agora no 0, quando pronto, tem livre decolagem de pista no 7, o vento no 20 graus, com no 0 nós. Então, 355 ali, mantém cabeceira no 0. Sim, 120.09. Uno 396 no solo 44, livre direita, chama o solo 219. 396. Gente, no número Alfa, retorne pelo corte ingresso de Interlagos e corte na rotatória. Muito boa tarde, eu vou no 396, livrando. Uno 396, boa tarde, táxi V Alfa, reportando, seu táxi V Juliette para ingresso. Alfa, reportando para Juliette, Uno 396. Uno 649, por gentileza, aguarde um minutinho para o pushback acionamento. Temos um Boeing da companhia que vai parquear até o Uno, ok? Na minha escuta, se preferir, está autorizado o acionamento na posição, aguardando apenas para o push. Uno 396, por gentileza, agilizando o táxi via Alfa Juliette, posição Uno Uno, parte principal. Gente, 396. Identifique, desça ao 040, chegada Bonfim. Ao 040, desça ao chegada Bonfim, 7729. TAM 3155, decolado aos 47, o controle 198, bom voo. 198, obrigado. Comandor, boa tarde, tá 3155. Controle, boa tarde, tá 3155. 3155, boa tarde, 5340, senta da Elvis, né? 3340 da Elvis, faz 3155, senta. Aguardando apenas o parqueamento do, de um outro Boeing da companhia para o Nono, ele vai iniciar no 09, ok? Na minha escuta. Papá Mike Eco Delta Manati, no meu PES, decolagem da UNO 7, curva direita, corredor Axé. Controle 119, decimal 8 e aciona 0171 no transponder. Então, controle? POB, pátio 4, transfere torre 1 no outro decimal 9, 5, acionamento táxi e decolagem, bom voo, Mike Eco Delta, o ajuste agora no 0 no 3. Gol no 649, coordene com a equipe de solo, após a passagem do Boeing da companhia retaguarda, e vai, que vai parquear até o 1 no 1, está autorizado pushback, acionamento no 09, chame táxi. Delta, faça um check no equipamento rádio, ok? Bastante interferência, pátio 4, repose quando pronto para o ataque. Foro 3192, pode passar a etapa a 2509. Afirmativo, texto para 2000 pés, autoridade LS, ajuste 10 no 3, reporte estabilizado 3192. Ok, descendo então para 2000 pés, autorizado o procedimento de LS 190, ajuste 1013, STAN 3192. Vitorinha Juliette, prossiga. Tinha 1000 pés inicialmente, já temos um tráfego indefinido para 2000 pés na chegada a Mari. Foi direto para o Lourenço, aguardando a autorização. Mantenha 1000 pés direto Cairo. Papa Lima, Papa Mike confirmando no meu pés, corredor Axé até o farol da Barra. Autorizado, voo local, Salvador, Salvador, no meu pés, corredor Axé até o farol da Barra, decolagem da 17, curva direita pelo corredor Axé. Controle 119, decimal 8, a torre 118, decimal 9, 5 e aciona 0131 no transponder. Lima, Papa Mike. Só confirme o POB e o PAC. Gente, 3 a bordo, transfere agora a torre 1-8-95 para acionamento, táxi, decolagem, Lima, Papa Mike, ajuste agora no 1-0-3, bom voo. No 649, já temos um Fokker Sendel Chané iniciando na remoto no 3. Por gentileza, aguarde para acionamento push. É o número 2 no setor. Ativo, 502. Sete, dois, nove, reduza para dois, um, zero, nove. 2550, recebo com intensidade 3, ok? 3 para 4. Oxané 6327, táxi autorizado via Juliette Alfa até o ponto de espera, pista 1-0. Ponto de espera, torre 1-8-95 e o ajuste 1-0, 1-3, bom voo. Ajuste 1-0-3, autorizado Juliette Alfa, ponto de espera, 1-8-95. Sim, autorizado, atentando apenas ao Fokker 100 que está iniciando o táxi. Passando agora a retaguarda, após a passagem do mesmo autorizado para os backs, pelo menos chame táxi, gol no 649. Estabilizado, 3192 já tá. Chame torre 1-8-6-12-3192. 2-6-12 é bom trabalho. Correção, é 1895. 1895 então tá 3192. Salvador 35400. 35400, identifique, voe proa da posição e TAP, desça e mantenha o nível 060. Remove TAP. 4-0-0, gente, livre pouso 1-0, tá 3-1-9-2. Delta Report Taxi Oscar, ponto espera, 1013 no altímetro, 1-0-3. Oi, Salvador, Xenem. Mantenha o ponto espera, por gentileza, Xenem 327, já tem um tráfego da tela com o pouso autorizado, bicha no zero. Papa, Papa, Lima, Papa Mike, reporte no ponto de espera táxi Papa, o time entrou no 0 no 3. Papa Romeo, Índia November Alpha, comprova a mutatória e salva o campo. M Torre 1 no 8 decimal 95, Índia November Alpha. Torre 18 decimal 95, Índia November Alpha, grato. Índia November Alpha em curta, final no 7, reporto na curta, o vento 120 graus com 08 nós para cheque, o altímetro no 0 no 3, Índia November Alpha. Quente, vai encurtar para 17, Índia November Alpha. Poxa, na M3, 27, ali mantém cabeceira 10. O Lima Papa Mike pronto. A porta do chefe. Decola sem parada. Decola sem parada. 120 com 08, ali decola 17 a partir da taxiway Papá. Iba Papá. 3192 no solo 59, direita 121 decimal 9. 219, 3192 190, limite localizador. Esquerda 190, limitado localizador, mantém o 0430, vai 5739. Poderia provedor X-Ray Tango. Qual o price passa no momento agora, senhor? Pelo radar? Para em Beto. O passarei 2231 autorizado LS para 2010, reporte estabilizado. Ok, autorizado LS descendo para 2000, passarei 2231, reportará estabilizado. Botão 3192, agora você escuta. Botão 3192, boa tarde, táxi Alfa, reportando seu táxi Juliette para ingresso. Alfa, boa tarde, é papapapá, Lima Papa Mike. Lima Papa Mike, mantenha 510, reporte Farol da Barra. É Matheus 500, reportará não Farol da Barra, Lima Papa Mike. Índia Juliette no atraso, vou informar a frequência livre para a coordenação. É. Webjet 5729, curve à esquerda para o 125, reposto estabilizado. Esquerda 125 para o INF da 10, AB 5729. Desça para 2510 inicialmente, Webjet 5729, ajuste no 013. Letra 2500 na proa, 10-13, ajuste web 5719. Controle Salvador, Oceaner 6327. 3192, ingresso a Juliette, posição de número 9, pátio principal. Juliette, posição 09, 3192, contrabando. Do final, 10? Grato, reposto na curtíssima. Zona, performação Tango. Confirmar, por favor, saída prevista para Brasília, a prevista no 0. Meia 321. Xané 6321, ainda não possui um plano no sistema, poderia confirmar aí o OBT? Não, quero apenas, se possível, confirmar a saída prevista para Brasília, é o que eu risco no 0, é o OBT 1832 apenas. Do Interlagos, reporte rotatório. Controle Mike, com Delta. Passaredo 2231, no Torre 1, no 8, decimal 95. Ou no 895. Mike, Eco Delta, prossiga para Salvador. Ok, decolado, mantendo meio destino Manati, acionado 01 no Caixona, Mike com Delta. Reposto na 20ª milha. Reposto na 20ª, cuidado. Confins 360, segundo para cópia, por gentileza, aguarde. Prepara da El Leda Bridge, Bravo Romeo Índia Delta Eco. Quase travado. Guarda apenas a apresentação de pouso. Voo no 649, tem livre decolagem, pressionou 0, vento 120 graus com 099. 20, copia ou aguarda coordenação para 340? Copia 320, 6321 da Xanax. Autorizado Brasília, nível 320, via Perzulu 17. Decola da 10, curva direita no perfil da saída Gole, transição Ofito. Controle em 119, decimal 8 e aciona 5543 no transponto. Ok, Brasília 320, Perzulu 17, pista 10, curva direita, Gole Ofito, 119, decimal 8, 5543, 6321 da Xanel. Cotejamento correto, confirme apenas o portão? Tá aqui na remota. Milhas mantendo 080. Aqui tem, quase a zero. Webjet 5729, desça para 2000 pés. Autorizado. LS, chame torre 118, decimal 95. 18952, seu desce para 2000 pés, web 5729. Zero, é o segundo para cópia. Prepare a da El Leda Bidev, aguardando, ok? Gol no 785. Da El Leda Bidev. Azul 4118, copia? Afirmo. Autorizado Confins, nível 360, decola da 10, curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, Bravo Romeo India Delta Eco, quando intercepta Upper Zulu 16 e segue como rota do plano. Controle em 119, decimal 8 e aciona 5523 no transponder. Autorizado 360, decola da 10, curva direita, da El, Leda Bridge, depois Upper Zulu 16, controle 198, 5523. Cotejamento correto, chame pronto para o pushback acionamento no portão 08, azul 4118. Vou chamar, obrigado. Bono 785, copia. Suba 240 na saída da El, está sob. 240 da El, 1649. Saída da El, Leda, após posição Bidev, Bravo, Índia, Delta, Eco, Vitor, quando intercepta Upper November 857, segue como rota do plano de voo. Controle em 119, decimal 8 e aciona 5515 no transponder, gol no 785. Autorizado Galeão, nível 360, plano pela 10, primeira curva direita. Na abertura da El, transição Leda, após Bidev, vai disputar Upper November 857, 9.5.5. 55 no 5 no transponder, chame pronto para o pushback acionamento no portão 612, gol no 785. 55 no 5 transponder, me chamando 612, no 7985. Solo é ótimo, né? 6321 novamente. Prossiga. Pode confirmar, Perzulu no 7R nave, querido? Afirmativo, eu Perzulu no 7R nave. Aceitamos. Índia November Alpha, na frequência livre. Pelo localizador. Direita 060, limite localizador, Alfa Tadamanha. A aeronave, o voo hoje não é homologada de nave, então se possível coordenar via Upper Whisky no zero, de Puído até Bahia, por gentileza. Na sua escuta, o 6321. Gente, vou estar checando com o centro Recife, com a sala IS, e aí volto a copiar, ok? Vou chamar 6321. Na sua escuta, permanente, graças. Passarelo 2231, boa tarde, táxi via Alfa Juliette, remota 14, fato principal. Alfa Juliette, remota 14, 22. Ingresso no corredor Interlagos, reporte rotatório. Controle de Salvador, Romeu Papatan, se aproxima da rotatória, já está em visual com campo. Romeu Papatango, chame torre 118, decimal 95. Torre 118, decimal 95, Romeu Papatango, uma boa tarde. Pode prosseguir descida, atingiu 050, Alfa Charlie Mike. Alfa Charlie Mike, desça para 3.000 pés, ajuste de altímetro, 1013. 3.013, Charlie Mike. Alfa Charlie Mike, direita na proa 085, reporte estabilizado. 8085, vai reportar estabilizado localizador Alfa Telemark. 7 altímetro 1013, o vento 100 graus com 10 nós para cheque. Reporte curto final, pista no 7, Romeu Papatango. Reportará curto final, 107, Romeu Papatango. Estou aí no Ribeira Soitango, no través norte da pista de base para final para o Pátio 4. Afirmativo, tu avisou com o bang da Webjet bem próximo da cabeceira 10 para pouso? Logo o bang da Ribeira Soitango. Afirmativo, sem interferir com o tráfego, visual com autos 44, direto pátio 4, reposto no solo controlado, 100 com 10 ao vento. 100 com 10, pátio controlado, tango. Estabilizado na final 5407. 8, livre direita, chama o solo 121, decimal 9. 1219, direito, web 5709, tá? Salvador, trip 5400. Trip 5400, o altímetro 1013. 1013, enquanto na aproximação, aguardando autorização de pouso. Já embaixo travada? Afirmo, aguardando a autorização, 5400. Afirmativo, informa o tráfego com Carioca, 4 milhas setor norte, não vai interferir na sua aproximação, o trip 5400. 5400. Romeu Patango, confirma a altitude. O Romeu Patango está mantendo a 1450 pés. Confirme. 1450 pés, o Romeu Patango. Desça para 1000 pés, o Romeu Patango, por gentileza. E reporte visual com a Embraer da Trips, se tiver condições de se encaixar como número 2, reduzindo o Romeu Patango. Está visual com a Embraer da Trips, vai se manter como número 2 aqui, o Romeu Patango. 2, Salvador, Quilo Quebec Serra. Quilo Quebec Serra, altitude de 1.500 pés, 360 pela esquerda. Repete o ano, 360 pela esquerda, Serra. Trip 5400, livre pouso, pista no 0, 100 com 09 ao vento. Livre pouso 5400. November X-ray, tango controlou no solo. E chame torre 1 no 8, decimal 9. 72000, autorizado LS, torre 1895, boa. Torre, papa, papa, alfa, telemike, sinal LS. Alfa, telemike, curta a aproximação, reporte passando o marcador externo, baixada travada. 7, atenção, modificado externo, gira baixo na direita, na 7, alemães. Gente, temos um tráfego na final da 17, ok? Dos tráfegos. Se cancelar, vai prosseguir como número 2, o Alfa de alemães. Distância do tráfego aí na final da 17? 1 a 3 milhas e outra 4. Ah, sim, Matheus, vai prosseguir como número 2, então. Aquilo que vai que ser agilizando é posto na curta da 17, 63 no altímetro, 10 no 3. Gente, tá agilizando, você erra. Juliette, portão 5, web 5739. A pista da 17. Afirmativo, então, Marcelo Mike, modificando na presente, vai girar a base na 7 para a direita, é isso? Afirmativo, é posto passando o marcador externo. Tá passando externo, Mike. Vou para tango, livre pouso, pista no 7, 100 com 11 ao vento. Livre pouso pro Romeu Papatango. Afirmativo, após o pouso vai livrar na Taxiway Quebec, ok? A primeira esquerda, assim que pousar. Seguinte, 2, livrar na esquerda da Quebec, o Romeu Papatango. Quebec Serra, para informação de tráfego, tem um Xingu. Na final do 10, porém o mesmo vai cancelar, vai prosseguir visual com a